Sobre esse caráter de ser irrepreensível, eu trago aqui duas citações acerca de Jesus. Uma é quando Jesus está diante do povo e diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém poderia apontar o dedo para Jesus e acusá-lo de pecado. Jesus era diante deles o quê? Irrepreensível. Outra ocasião, ele estava lá no jardim de Getsêmani e o povo ia para tomá-lo, para levar, para crucificá-lo, e ele disse: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ele naquela hora seria levado preso, mas todos nós sabemos que não havia nenhuma acusação contra ele. Ele se entregou para ir, para cumprir a palavra, mas ele afirma: aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Então Jesus viveu uma vida irrepreensível diante das pessoas, como uma pessoa normal. Certa ocasião, para condenar Jesus, chegaram cobrando a ele o imposto. O que ele fez? Lança o anzol, pega o peixe, tira a moeda e paga por ti e por mim. Jesus era irrepreensível. Tinha uma vida irrepreensível. Mas eu lembrei também de um casal que viveu a vida toda. E olha, gente, você dizer isso de um garoto de 25 anos que conheceu Jesus há 2 anos, que está com todo o gás andando ali, esse rapaz tem uma vida muito joia, isso é uma coisa. Você dizer isso de um homem de 60, 70, 80 anos que viveu a vida toda e você olha para ele e diz: isso é um homem justo, tem muito mais carga nessa palavra, certo ou errado? Pois Zacarias e Isabel eram velhos, passados da idade, e a Bíblia diz, eram justos e tinham uma vida irrepreensíveis. Zacarias e Isabel eram de famílias sacerdotais. Isabel era da família de Arão. Zacarias estava como sumo sacerdote naquele ano e chegou naquela condição com esse rótulo, justo e irrepreensível. Só que eu quero refletir um pouquinho com você, querido. Não ter filhos, para nós hoje, quem já conviveu com essa possibilidade, não é uma coisa tão simples. Eu passei muitos anos do meu casamento sem filhos. E eu chorei com minha esposa, eu via aquele drama de coração. Parece que aonde a gente chegava, dizia: ah, quantos anos de casa tem filhos? Ah, quando é que veio o primeiro menininho? É, Marcelo. Eu chegava em casa com minha esposa. Eu estou mais escuto nos últimos 2 anos. É, vamos continuar dizendo para ele. Minha esposa chegava em casa quase todas as noites, desses contextos, arrasada. Por quê? Porque ela já tinha passado aquela fase de evitar filhos. Ela queria filhos e não tinha filhos. Festa de um ano de aniversário do menino. Aí o pastor era convidado, né? O que é que a gente ia fazer em festa de um ano? Eu e Martinha lá. Qual era o assunto que rolava nisso aí? Diga aí, Fábio. Fábio, você que está acostumado aí. É só para conversar. Além desses 2 anos estar sendo muito cobrado, aí meu pai, ontem nasceu minha irmã, ele com 50 anos. Aí já acabou. E deu uma volta, né? Passou uma. Não, volta mesmo. O cabo é rápido. Ele me calou, está com a língua, tem que ficar. Daqui a pouco a língua vai dar um tratamento mesmo. A língua está correndo, mas bem tem não. Presta atenção a isso, querido. Você chegar no fim da sua vida, naquela sociedade judaica, onde a mulher não ter filhos era um desprezo. Era motivo de divórcio, do homem se divorciar da mulher, porque ela não podia dar filho a ele. Era motivo dele pegar e ter uma segunda mulher. Mas esse casal se manteve naquela condição da palavra dizer: são justos e irrepreensíveis. Então, é possível viver uma vida reta em meio aos conflitos. É possível viver uma vida reta no meio daquelas negações que a gente passa, que poderíamos estar murmurando, reclamando, assumindo outra postura de vida, mas eles estavam como justos e repreensíveis. Eu acho bonito na história deles, é que quando o anjo se revela, diz para Zacarias: a tua oração foi ouvida. Aí tem duas coisas que eu aprendo nisso, só fazendo aqui um parênteses, vou voltar para a ideia princípio. Primeiro, o Zacarias ainda orava depois de velho para ter o filho, e o anjo disse, tua oração foi ouvida, ou a oração que ele fez lá atrás, quando ele parou de orar, demorou, mas chegou. Então, das duas, uma. Ou ele aprendeu que a oração, mesmo que demore, ainda está na mão de um Deus que pode fazer, ou aquele homem, passado da idade, etc, etc, orava pela esposa. Aí tem uma coisa aqui que eu vou fechar essa questão do irrepreensível. O anjo chega para Zacarias e diz, a tua oração foi ouvida, tua mulher vai ter um filho. Aí Zacarias diz, mas como será? De quem? Não, mas ele não fez essa pergunta. Não bagunça aí, mano. Essa pergunta ele não fez. Essa não cabe. Essa não cabe. A pergunta de Zacarias foi: mas como será seu sogro? E ela já. Gente, essa pergunta aos seus ouvidos tem alguma coisa errada? Aos olhos dos homens, Zacarias era irrepreensível, uma pergunta normal. Se for Deus que for tratar a nossa condição de irrepreensível ou não, ninguém vai passar no livro, porque Zacarias não passou, ficou mudo 9 meses, não pôde falar até que Isabel teve filho. Para o olhar da igreja, aquele irmão é justo, e é isso que Deus quer, é que a igreja olhe, que a igreja conheça, que a igreja ateste. Não é Deus, não é o interior que está em jogo, é o exterior. É para que a igreja mesmo conheça, perceba e conviva e diga, esse homem é irrepreensível. Zacarias e Isabel eram irrepreensíveis. E é uma área, eu digo a vocês, é muito delicada, muito sensível para você sair com essa nota no final dela. Amém? Amém. Irmãos, peço perdão por essa brincadeira. Brincadeira realmente mas, inconsequente. O aqui, vamos perdoar e vamos primeiro. Amém. O questionamento isso é, aqui isso é resposta... a via de chajista dele. O questionamento acerca da resposta do Zacarias era: será que ele estava coabitando? Porque ficou na dúvida, né? Será que ele coabitava com ela? Como é que vai ser? Não, mas não precisa ir tão longe. Porque mesmo depois, por exemplo, minha esposa não pode ter mais filhos. Por quê? Porque chega um período que a mulher não é mais fértil. O homem continua, mas a mulher não é. Mas a gente continua namorando. Porque a pergunta de Zacarias certamente foi: cessou o costume das mulheres? Assim como Sara de Abraão. Abraão disse, mas minha mulher já passou. Já não tem mais nenhuma voz. Mas existe também a pausa, existe também, né? Também. O homem também deixa ficar perto. Chega aquela fase mais difícil que fica mais. Agora vamos. Porque o trabalho dá mais prazer, o prazer dá mais trabalho. E vai pagar o seu Porque tem um aspecto interessante que ele, como homem irrepreensível e de coração bom, a pergunta mais natural é mais como? Porque dentro da situação, não tem como. Eu considero a pergunta normal. Super. Quando eu escuto a pergunta de Maria fazendo para o anjo, como será? Eu sou virgem, não conheço homem nenhum. Aos meus ouvidos é a mesma pergunta. Eu falo sinceramente, mas para o anjo não foi. O anjo percebeu alguma coisa, a mesma coisa de Deus e Moisés. Se você vai dizer para uma rocha, dê água, e você vai bater na rocha, quebra um pouquinho. O que foi que Deus disse a Moisés? Você não creu na minha palavra. A mesma coisa que o anjo disse para Zacarias. Mesma questão de Sara, de Abraão. E ela ri. Mesma coisa. O anjo disse, você não ri. O problema é que Sara estava dentro da tenda, atrás da porta. Aí o anjo disse para Abraão, por que Sara riu? Abraão só que o que nossas mulheres fazem não é com ela, é com ela. Desrespeito. Aí tem que ser cabeça aí. Então é melhor o repente não foi o que ele falou. Pô, não pode ser muito, né? Demais assim. Já tem incredulidade no coração dele, né? Mas foi isso que o anjo leu. O anjo leu isso. como também foi no caso de Moisés. Deus diz exatamente isso, lá em Números, alguma coisa. Filipenses 2,15, gente. Vamos fechar aqui o ponto de repetição. Filipenses 2,15. Quem achar primeiro pode ler, por favor. Filipenses 2,15. Para que sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo, como luzeiros. Essa palavra é de Paulo para quem? Os irmãos Filipos. Para a igreja, né? A igreja em Filipos. Para toda a igreja. Qual é o padrão que o Espírito Santo apresentou para a igreja de Filipos? Lê de novo, Janilson. Para que sejais irrepreensíveis. Não, só isso. Só isso. Só para pegar essa palavra. O traço de caráter irrepreensível e sincero, no caso é o acréscimo, é para todos. Todos nós devemos ter vidas irrepreensíveis. Ele fala, né, para que vos torneis, né? Ele está falando para a igreja todo mundo. Esse texto é uma palavra dirigida à igreja. Então, nós somos aqui uma igreja, dezenas, centenas de pessoas. E qual é o padrão de Deus para essa igreja com respeito a isso? É que sejamos irrepreensíveis. Agora nós vamos buscar entre os irmãos, entre outras coisas, estou falando só de uma, entre outras coisas, um homem para ser pastor ou para ser diácono. Não pode faltar nele o ser irrepreensível. Mas todos devem ter, todos devem buscar. É uma característica que todos têm que buscar nutrir. E aqui eu vou dizer uma coisa importante, viu, queridos? Preste atenção. Como foi que nós chegamos no reino de Deus? Todos nós, saindo do mundo. Sim. Lá no mundo nós éramos irrepreensíveis? Não. Por melhor que fosse o nosso caráter, nós chegamos no reino trazendo aquelas coisas que nós tínhamos e éramos. Então nós começamos um processo de ordenação, amém? Amém. Se tornar irrepreensível é um processo de ordenação da vida. É uma mudança de atitude, de caráter, de prática, é um trazer a luz, é um restituir, você vai trabalhando. Por isso tem um aspecto de não ser o neófito, porque dificilmente um novo convertido já chegaria na condição de irrepreensibilidade. Esse negócio aí. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que o ser irrepreensível é um alvo, e toda a igreja tem que estar no processo. Amém. É de ir tratando a vida, de ir tratando as áreas. O cara que mente, é irrepreensível ou não? Então tem que deixar de mentir. O cara que falta com seus compromissos, é irrepreensível ou não? Mas tem que ser, tem que mudar. E aí ele vai tratando um por um. Então, quando você está discipulando um irmão, ordenando a vida dele, ensinando a guardar todas as coisas, o que é que vai acontecer na vida dele, em determinado momento? Ele vai se tornar irrepreensível. Quando olhar para ele, puxa, não é mais aquela pessoa. Está diferente. Meu amigo, cara, o cara era, como diz o pregador lá da Praça Antil Ferreira, você pode estar todo esculambado, mas você pode estar desse jeito, mas quando Jesus entra na sua vida, você começa a se ordenar. Isso. Amém? É muito assim, comum assim, quando você se converte já com uma certa idade, você tinha as amizades, você passa um tempo sem encontrar essas pessoas e você tem a oportunidade de voltar a conviver e elas veem essa mudança, né? Fala, rapaz, isso aqui já é outra pessoa, ainda mais aquela pessoa que eu conhecia há tantos anos, né? Pronto. Então, o que eu quero assim, deixar assim, para vocês é que todos os nossos irmãos, todos os nossos, com quem nós trabalhamos, cooperando na vida deles, devemos ter para eles o alvo deles serem irrepreensíveis. Porque essa é uma palavra de Filipenses capítulo 2, 15. Nós devemos ser, a igreja tem que ser irrepreensível. Tem uma porção, acho que é Coríntios, que diz que para que não tenham de que nos acusar. Eu acho que tem um texto nesse mesmo de Timóteo que ele fala sobre os cretenses, né? Que faziam coisas erradas e que deveriam mudar a posição deles. Pronto. Né? É verdade. Mas eu estou pensando aqui no texto que eu acho que é em Coríntios, que diz que. Pronto, vamos lá. Que isso deve ser um objetivo nosso, que a gente ande no meio dos incrédulos e eles não têm de que nos acusar. Lá em Pedro diz, quando for visitar, que fique envergonhado no dia da visitação, porque não tem de que te acusar. É primeiro Pedro. Amém? Aquilo que fala nós dois, é? Oi? Exatamente. Naquilo que fala mal de vós, seja envergonhado no dia da visitação das vossas boas obras. O cara fala mal de você. Mas fala mal porque fala mal, mas não te conhece. Aí um dia ele cara de lhe conhecer, de lhe chegar perto, de ir para sua casa, ver sua vida. Aí fica envergonhado. Poxa, eu falei mal desse cara. O cara é irrepreensível. Esse é o alvo da igreja. Amém? Do novo que chegou, do talavego, é buscar esse fruto. Isso é para a glória de Deus. Amém. É filho de Deus. Então é necessário que o bispo seja desse calibre aí. Segunda característica. Aí na sua Bíblia de Timóteo é o quê? Esposo de uma só mulher. Nós vamos pular, certo? Nós vamos para modesto. Modesta onde? Acho que é 6. Cinco. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, não, é isso mesmo? É, não. No 2 mesmo. No 2? Ah, no 2, modesto. No 2. Depois de sóbrio. O que é modesto, na sua opinião? Entendi a quinta característica. Não, desculpa, é porque tá fora da ordem. Podemos passar de irrepreensível para a seguinte? Sim. É necessário que o homem de Deus seja irrepreensível, amém? Amém. A próxima característica é modesto. O que é modesto? Papai fulano é muito modesto. O que é que você quer dizer com isso? Não se exalta a si próprio. Não se exalta a si próprio. Tem a ver um pouco também com humildade, com uma certa humildade, né? Humildade. Não, com essa expressão falsa modéstia? Falsa modéstia. Aquela pessoa que sabe que joga bola, aí diz, não, eu não queria me gravar não, mas eu fui o melhor do jogo. Por exemplo, imagine que aqui fosse seu Raimundo com teclado. Aí você diz, toca teclado, seu Raimundo? Ele diz, arranho. Isso é o quê? Falsa modéstia, porque todo mundo sabe que ele toca muito. É a mesma coisa se você chegar para Ivan, Ivan, tu desenha isso um pouco, isso é falsa modéstia. Não conhece a expressão falsa modéstia? Ele está sendo modesto, mas a gente sabe que não é o caso, sabe que ele desenha muito. Então, o que é modesto? Eu me surpreendi quando eu parei para pensar um pouquinho no que vem a ser modesto mesmo. Modéstia era aquele velho que tinha o papel e matava o seu modesto. Vocês vão dar licença aqui, eu e o seu Raimundo, que a gente tem uns contextos diferentes. Não é história por trás disso. A minha é modesto, não. É um tirado. É o quê? Moderado. Só temperante. Diferente, né? É temperante, tá muito. Sobe honesto. Não, tem temperante, sobe modesto. Não tem mais? Você tem modesto? Dois? Sim. A minha tem restrição. É, meu também. Tem temperante, sobre, modesto, hospitaleiro. Gente, sabe o que é modesto? Alguém conhece a palavra grega? Todo mundo aqui está no povo grego. Alguém conhece a palavra grega chamada cosmos? Quase que é o universo. Sem ser o irmão do Damião. Eu não pulo, não. Aquele time do Estado do Universo. A palavra cosmos é uma palavra grega que quer dizer universo, o cosmo, o mundo. Eu modesto. E é a palavra que é usada para modesto. Que aí ela sai com uma variação, cosmos. Sabe o que ela quer dizer? Organizado. Opa! Isso é bom. Bem organizado. Bem organizado. Você, quando você olha, vamos pensar aqui um pouquinho, certo? No princípio era a terra e a terra era desorganizada. E o Espírito de Deus parava sobre. Como era aquela situação? Era caótica, né? Exatamente. Como se você botou ordem. Aí Deus foi botando ordem. Deus foi organizando o caos. E quando terminou, viu Deus que tudo era muito bom. Muito bom. E a terra não se orgulha disso, mas ela é talvez a obra-prima de tudo que Deus criou. Deus apresentou. Então é dessa palavra que sai esse termo modesto, organizado, que não quer chamar a atenção para si, mas é quase que inevitável não chamar a atenção. É notícia de casa, tá, queridos? É, acho que Marta já está em casa e alguém foi no hospital pegar alguma coisa que esqueceram lá. Um grupo da família que a gente se comunica. Então, toda a criação de Deus tem a perfeição nela, mas ela passa desapercebida. Ela não chama atenção para si, mas ela é organizada, ordenada, tudo funciona perfeitamente. O servo de Deus que deve ser visto entre outros para ser um presbítero, ele precisa ser essa pessoa. Ele não pode ser desorganizado, ele não pode passar as coisas por cima da outra. Ele tem que ter essa característica de ser organizado, de ser simples. Eu fiquei meditando para ver em Jesus esse exemplo de ser perfeito e ao mesmo tempo não chamar para si essa atenção. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus fosse uma coisa que ele devesse se aferrar, se apegar. Então, a perfeição estava em Jesus, mas ele não chamava para si, não exigia para si isso. Ele abriu mão disso. Como é que a gente pode ver isso de uma forma mais simples no meio do povo? Quando as mulheres discípulas se vestem e se enfeitam, a palavra diz que elas têm que fazer isso com modéstia. Será que elas teriam joias para botar em cima? Pode até ter, mas a palavra diz, não seja isso o que vocês vão fazer, não seja o frisado, cabelos, adereço, etc, etc. Não seja o vosso adorno, né? É. Então, essa característica chama a atenção para que o homem de Deus, ele seja organizado, ele seja reto naquelas coisas que faz, mas ele não esteja chamando a atenção para isso. Isso passa desapercebido, daí que vem essa expressão, a falsa modéstia. Ele sabe que é, mas ele não está querendo chamar a atenção para si. A falsa modéstia não é uma coisa que a pessoa faz de propósito, já para chamar a atenção. Quando ele é de verdade modesto, ele faz sinceramente. Você toca violão? Toco, gosto. Mas o cara é um excelente violonista. Então ele não está fazendo questão de dizer, rapaz, não, eu fiz o curso... inclusive me graduei, fiz uma pós-graduação na Alemanha, e aí essa pessoa não é modesta. Ele não pegou os detalhes para se supervalorizar, né? Então Jesus, sendo forma de Deus, ele abriu mão disso e se apresenta de forma simples, mas ele tinha toda a glória nele. A mulher que se deve vestir de forma modesta, ela não sai aí se trazendo para si uma série de enfeites para aparecer. Ela é bonita, ela é organizada, mas ela é modesta. Então essa é a ideia do que é necessário no bispo. Ele é despretensioso, ele não é ambicioso, ele não se excede, ele não ostenta. Ele é alguém simples, humilde, mas ele é organizado, ele é ordenado, ele age com essa expressão de ordenação. Amém? Amém. Filipenses 2:6 é o texto de Jesus. 1 Timóteo 2:9 é o texto das mulheres, que... 2:9. As mulheres que se ataviam de forma discreta, com modéstia. Terceira característica, que seja apto para ensinar. Onde é que nós encontramos isso? Ainda no 2, no final do 2. Ok. A última frase do versículo 2. Seja apto para ensinar. Esse apto para ensinar é a única qualidade do presbítero que não é exigida para o diácono. Veja como isso aqui é importante, tá, queridos? Que a gente marque isso. Nós reconhecemos na igreja duas funções ou dois ofícios que o Senhor estabeleceu: o presbítero, o pastor e o diácono. Fora isso, são coisas organizacionais que a gente cria, mas a palavra vem com essas duas. O que diferencia na lista de qualificações de um e de outro, que são praticamente iguais, é essa característica. Para o diácono, não é esperado que ele seja apto, hábil para ensinar. A habilidade para ensinar, ela busca a manifestação do dom específico do pastor mestre. Porque os irmãos lá em Atos, nós não descaremos a palavra, né? E os diáconos iam se encaminhar. Eles iam encaminhar outras coisas. Não quer dizer que eles não podiam compartilhar nada, nem dizer nada, mas o foco da palavra é com uma ponta. Se a gente estivesse fazendo um processo de observação que a Bíblia até se refere de fazer, não seria justo buscar entre os irmãos para escolher um diácono essa característica? Isso aí. Só repita para mim essa característica, o nome dela. Ela está na. Apto para ensinar. Hábil para ensinar, né? Que tem facilidade para o ensino. Facilidade para ensinar. A pregação e o ensino da palavra é a principal função de um pastor. Ele vai cumprir as suas obrigações através do ensino, ministração da palavra, basicamente. Jesus diz: vós me chamais mestres e fazeis bem, porque eu sou. Jesus é um mestre por excelência. Os ensinos de Jesus que estão anotados e citados na palavra são impressionantes. Os ouvintes daquele dia dizem: nunca ninguém nos falou com esse homem. Eu ficava impactado. Jesus sentava lá nos lugares, lá no monte, por exemplo, ficou conhecido o Sermão do Monte, e as pessoas saíam impactadas. As pessoas se levantavam de madrugada procurando Jesus para ouvir os ensinos dele. Nunca ninguém nos falou como esse homem, era uma outra expressão. Então, o ministério do ensino da palavra. E Ivan lembrou aqui uma coisa que eu não tinha nem me lembrado de juntar isso aqui. Quando os apóstolos pediram à igreja que os liberassem mais para um serviço diferente das mesas, como era chamado, foi exatamente para se dedicar à oração e ao estudo da palavra. E aí veio toda uma sequência de situações importantes, porque a igreja ela era fundamentada na palavra, no ensino dos apóstolos, que por sua vez, o ensino dos apóstolos era a pessoa de Jesus. Então isso é muito importante. É apto para ensinar, desenvolver habilidade para ensinar. A aplicação que eu vejo fácil disso é quando Paulo diz ao próprio Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Que não tem o que se envergonhar, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Então, é necessário que a gente aprenda a manusear a palavra, na dependência do Espírito Santo, orando, pedindo ao Senhor. A palavra fala que a gente pode pedir, então pedindo ao Senhor dons para isso. Outra coisa importante, mais uma vez enfatizando, o processo de ensino na igreja, ele é comum e pertence a todos os irmãos, instruí-vos uns aos outros. É aquela das mutualidades. Tá? Então, ao mesmo tempo que você vê uma pessoa apta para o ensino, todos nós devemos ter frutos disso. Porque na hora que você ordena a vida de outro, você ensina a palavra, você está ensinando a palavra. Amém? Amém. Então, ser apto para ensinar. Ensino dos apóstolos e ensino de Jesus. O ensino dos apóstolos, não é dito dessa forma, mas digo eu, era o próprio Senhor Jesus. Era os apóstolos apresentavam Jesus como sendo o cumprimento das profecias e tudo aquilo que se esperava tinha se consumado em Jesus. apto para ensinar. Não, nós não podemos menosprezar o processo de ensino na igreja. Não podemos diminuir o processo de ensino, os caminhos do ensino da igreja. É muito importante. Diz a palavra, errais, não conhecendo as escrituras. Nem o poder de Deus. As escrituras foram dadas, segundo Timóteo 3,16 diz, a escritura é útil, proveitosa para. Aí diz várias razões pelas quais ela é útil, né? Para ensinar, para corrigir. Então você, ao ensinar com as escrituras, você está fazendo aquilo que o Senhor espera no processo de ensino da igreja. Quarta, uma, duas, três, quarta, não seja neófito. Significa não ser neófito. Você localizou aí, né? No texto? Não seja recém-convertido. Né? Versículo 6. Não seja neófito. O que quer dizer a palavra neófito? Novo. Né, ele já disse novo convertido. Essa palavra neo, ela é um termo já que indica isso, novo. Sabe aquela UTI neonatal? É daí que vem essa palavra, que vem dessa origem grega, de ser novo. Então, o neófito é o novo convertido, é a pessoa que ainda não tem experiência, é o oposto do ancião. Sabe aquele ancião, homem carregado de dias, experimentado, maduro, e o menino que chega aqui começando as coisas. Então, ele não pode ser neófito. Ele não pode. E por que não pode? Porque ele não sabe pregar? Não, talvez até ele pregue bem. Porque ele tem uma vida toda desordenada? Não. Pode ser um menino muito organizado, muito reto. Mas aqui é uma palavra de proteção para ele mesmo. Para o próprio candidato, digamos assim. Se resguardar. Por quê? O texto diz para que ele não incorra. Aonde? Isso, ele não incorra na condenação do diabo. Ele não siga no mesmo caminho do diabo. Qual foi o caminho do diabo? De querer usurpar, né? O orgulho. O orgulho. Diz sobre o diabo que ele diz, né? Subirei acima das estrelas e me assentarei. Foi isso que Isaías, Santo Leonardo? Bom, então, o que o Espírito Santo está dizendo é que uma pessoa nova, inexperiente, ela está muito susceptível a esse erro, a cair nessa situação. Então, para a proteção dessa pessoa, o presbítero não pode ser trazido como um neófito. Aí é um drama muito grande. Quem viveu uma estrutura diferente no passado, um jovem iria para o seminário com 18 anos de idade. Então, segundo grau, né? Então, 17, 18 anos, você podia ingressar no seminário. Com mais 4 anos, você terminava um curso de bacharel em teologia. 5 anos, bacharel, né? 22 anos, ou seja, você estava normal. Aí você poderia ir para uma igreja. Aí, 22 anos, você está lá, na frente de uma congregação. Eu ouvi dizer aí, recentemente, que se você é pastor, a carne do churrasco é diferente. Pastor, a igreja comete um grande pecado, porque começa de exaltar aquela pessoa, de endeusar aquela pessoa. Aí, de repente, aquele jovem pode achar que ele é aquilo que está falando. A vida está dizendo que ele vai se achar igual. Aí ele vai incorrer na mesma condenação do diabo. Misericórdia. Então, para a proteção dessa pessoa e, naturalmente, da própria igreja, um homem que vai se encaminhar para ser presbítero não pode ser um neófito. Aí a ideia de neófito é um novo convertido, a ideia de neófito é um novo na própria experiência, mas que não seja um novo, que não seja alguém que está no começo da situação. Eu coloquei um modelo de Jesus. Fiquei pensando um pouco. O texto diz o seguinte: Jesus, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ninguém podia dizer que Jesus era neófito. Mas Jesus, mesmo sendo Jesus, ele trilhou um caminho ele padeceu, ele sofreu, ele foi marcado, ele foi experimentado. Quando ele chegou lá com João Batista, aquela expressão de João Batista é impressionante. João Batista olhou para ele e disse: eu te batizar, eu que careço de ser batizado por ti. Jesus já tinha uma fama, digamos assim. João Batista já olhava para Jesus e dizia: você é muito mais do que eu. Como é que eu vou te batizar? Então o texto diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência naquilo que sofreu. Eu meditei nesse texto no passado, nem foi agora que eu parei para pensar nesse sentido, mas como é que ele aprendeu a obediência? Alguém diria: não, ele era desobediente. Não, ele nunca foi desobediente. Mas ele aprendeu o que era sofrer para obedecer. José e Maria chega para ele na frente dos doutores e diz: que é isso, menino, que fizesse conosco? Faz 3 dias que a gente está te procurando. Vamos. Aí o texto diz: e ele foi e era-lhes submisso. Mas aquilo deve ter sido no coração de Jesus, esse processo de se submeter, mas passando por esse processo de sofrer com isso. Ó, Jesus passou por isso. Ali o texto de Timóteo diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Essa é uma aplicação. 5:22, 1 Timóteo 5:22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O de Jesus é Hebreus 5:8. Então você olha para uma pessoa e tem a pessoa, tem toda aquelas características que empolga, que de repente você vai, tenha cuidado. Não se precipite em impor as mãos numa situação dessa. Discirna. E aí eu não digo para você, né? Estou falando da igreja, porque um dia você nos dará a oportunidade de vivenciar coisas assim, e a gente tem que ter isso internalizado, construído em nós. Não imponhas precipitadamente as mãos. Isso aí foi sobre o Neo. É necessário que o bispo não seja arrogante, seja não arrogante. O que é uma pessoa arrogante? Soberba. Soberba. Orgulhoso, orgulhoso, cheio de si. Acho que tem certas coisas que são mais fáceis de ver do que outras. Algumas são mais dissimuladas, mas debaixo da pressão do dia a dia, talvez não seja tão complicado viver isso. A pessoa cheia de si, a primeira coisa que acontece é que ela se julga superior aos outros. Ela já não aprende mais com os outros. Uma pessoa mais simples não pode ensinar para ela. O texto de 1 Coríntios 8:2 diz assim: se alguém julga saber, ainda não sabe, como convém saber. Uma coisa importante também, assim, que é importante anotar, quando a Bíblia diz isso, se naqueles dias era necessário dizer isso, hoje muito mais. Por quê? Nos últimos dias os homens serão avarentos, arrogantes, orgulhosos. 2 Timóteo capítulo 3. Então, já está dito que nos nossos dias os homens serão arrogantes. Terão essas características. Parece que a gente está mostrando exatamente o oposto disso. Os homens serão arrogantes, serão avarentos, serão o contrário do que deveriam ser para ocuparem esse lugar aqui. Então, a igreja, quando estiver vivenciando isso, ela tem que estar com mais esse temor, porque isso já marca os nossos dias. O homem orgulhoso, cheio de si, prepotente. 2 Timóteo 3:2. Esses dois últimos pontos, arrogante e avarento, são as marcas dos nossos dias. os homens serão arrogantes, avarentos, serão orgulhosos, serão cheios de si. 3:2. Então, veja o exemplo de Jesus. Ele diz: eu, sendo mestre, vos lavei os pés. Esse é o exemplo de Jesus. E vamos ler juntos Colossenses 3:16. E Jesus é João 13. Esse Colossenses 3:16, né, faz parte da catequese, é aconselhar, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente no Senhor. Essa palavra, ela coloca todos na mesma condição de ensinar e aprender uns dos outros. Não tem aquele que só ensine ou aquele que só aprenda, né? Mas do corpo de Cristo não pode ter esse que só ensina e alguém que não pode ensinar para ninguém. Então, o arrogante, a arrogância é aquela característica negativa que faz a pessoa achar que dali não pode vir para ele. Vou falar de um cara arrogante, apesar da Bíblia não dizer isso dele, não lembrei agora. Sabe aquele leproso que foi lá em Eliseu, atrás da cura da lepra? Naamã. Aí chegou lá, o que, que ele esperava? Ele era o general lá, o do Rio. Ia chegar lá e ia ter uma coisa esperando ele. Aí o profeta só diz a ele que. Aí, aí manda mergulhar no rio. Aí Naamã disse: eu, lá de onde eu venho, tem rio muito mais limpo do que esse. O que, que eu vou fazer nesse rio? Esse é o coração arrogante. Esse é o coração prepotente, orgulhoso. Aí ele quase que perde a bênção, né? É. Ele teve que ser tratado para não perder a bênção, porque ele ia voltar leproso lá para a Síria. Mas ele foi quebrantado, humilhado, ele mergulhou. Uma serva, né? Pois é. Ele mergulhou e saiu curado. Tratou o caráter e o coração dele. Então, isso ilustra esse tipo de coração que essa pessoa ela não consegue abençoar a igreja, porque ele está acima da possibilidade, né? Não consegue mais nem ouvir a pessoa, né? É. Quem quer orientar. Olha, eu não gosto de dizer desse jeito, mas às vezes a gente precisa. Com exceção de seu Raimundo, eu sou o mais velho entre vocês. Já vivi bem pertinho de você. Igual. Quem é igual? Esse é o Raimundo. Sim. Ele é igual, não sei. Eu sei, mas quem tá, alguém está subindo, alguém está descendo? Estou se encontrando no meio aí. Eu subi um pouquinho agora para te igualar aqui. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu já vi muitas coisas. E a gente percebe quando a atitude de uma pessoa só traz prejuízo para ele. Ele perde as coisas. Zé Ciriaco. Conheceu? Estou lembrado, não. Zé Ciriaco. O velho que tinha lá em Macau? Luiz disse: você vai ser preso porque não está dando a pensão alimentícia. Ele pode mandar me prender. Aí ele passou uns 3 anos preso, aí o juiz disse: olha, o senhor está solto de 4 horas da tarde. Quando foi 2 horas, o delegado disse: o senhor pode ir para casa, tem problema nele. Disse. O juiz disse que era de 4 horas, só sai de 4 horas. Esse é homem! Meu amigo! Aí foi fazer as contas de quanto tinha economizado. O cartão de Aluís chama ele para jogar baralho, e aí ele disse: botar ele para jogar, ele disse: vamos, vem aqui para fora jogar. Ele disse: não, eu estou preso. Você joga do lado de fora, eu jogo do lado de dentro. Você quer gostar da cadeira? Zé Siriá. Então, é. A pessoa com essa característica, ela não é ensinável, ela não é tratável. Eu já fui muitas vezes, muitas e muitas vezes, abençoado pelos irmãos que me apresentam uma porção da palavra, que tratam coisas na minha vida de outra forma que vai ser de mim, né? Ficar esperando beguinha aparecer por Natal, estou roubado. Então a gente precisa aprender uns com os outros. É, se instruir, se instruir e aconselhar no Senhor. Então, a última característica aqui é necessário que o servo de Deus seja não avarento. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que ama o dinheiro. O avarento é alguém que ama o dinheiro. Mão de vaca. O avarento é aquela pessoa que não libera facilmente. Eu pensei que na licença não tinha. Se o principal não fosse dinheiro, ouro, prata, tá entendendo? Mas fosse qualquer coisa que o levasse a apegar-se a mais aquilo que eu fiz. Mas tem a ver com dinheiro, mas naturalmente qualquer outro bem que ele se apega, por exemplo, o carro. A atitude dele com o carro pode ser avareza. Mas o texto fala só. A ideia do texto é acerca do dinheiro. Talvez o bem material mais. Mas é. Aquele jovem que foi buscar Jesus, querendo saber como fazia para herdar a vida eterna. Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: quais? Guarda os 10 meninos, falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e dê para os pobres. Aí qual foi a atitude dele? Foi. Não prosseguiu. Então, veja que aquele jovem ele era avarento, mas ele conseguia ser avarento e fazer as outras coisas. Mas a avareza dele o deixou fora do reino dos céus. É o medo de acabar, né? Tipo, o medo de acabar algo, se torna avarento com medo de perder. Ele, não é, eu acho que não é nem o valor, mas ele não quer se desapegar. Eu escutei um testemunho ontem, Fábio, foi debaixo de lágrimas que eu ouvi isso. Eu acho que não tinha ninguém daqui, não. Uma irmã, ela dizendo onde ela trabalha, e ela tem dois chefes, eu vou dizer valores, tá? Ela disse, um dos chefes atendeu o pedido de um funcionário e liberou para ele R$25 por mês para ele fazer a manutenção da bicicleta, porque ele vai trabalhar de bicicleta e não recebe o vale transporte, que teria direito caso fosse de ônibus, e seria muito mais caro, né? Aí um dos chefes liberou os R$25. Quando o segundo chefe soube que tinha sido liberado os R$25, mandou ela descontar os R$25 de outro negocinho que o rapaz recebia no salário dele. Ou seja... Essa irmã contou isso em lágrimas. Ela disse que o coração dela ficou tão apertado de ver aquela coisa. Atitude. Sabendo que aquela pessoa, por mês, sem exagero, mil vezes aquele valor, aquela pessoa, aqueles R$25, ela guarda como um lucro dele. R$25 para alguém que guarda 200 mil por mês. Então não é o valor, não é a quantia, é a atitude que a pessoa tem com aquilo. Ele é incapaz de abrir mão. Aí a palavra diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então um servo de Deus não pode ter esse apego. Quando a palavra diz, nos últimos dias os homens serão avarentos, aí você nem vá para o mundo, vá para a igreja e veja o que está sendo feito com o dinheiro da igreja, no meio da igreja. Marcelo, Hebreus 13, 5, não sei se você... Hebreus 13, 5? 13, 5, diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. É como se o avarento tem medo perder aquilo, a segurança dele. Então ele quer segurar, como na verdade a Bíblia está dizendo, olha, Deus não vai te deixar faltar, é Deus quem provê. Hebreus 13, 5. Mas é isso mesmo. Ele não abre mão, porque ele é materialista. Ele confia naquilo que ele tem. Ele não abre mão. Geralmente é uma coisa que o Silvio lembrou aqui, que é muito fácil pensar em dinheiro quando a gente pensa em avareza, mas na realidade a cobiça, esse desejo de ter mais, isso, a pessoa avarenta, você percebe que ele tem dificuldade de abrir mão de qualquer coisa. Então é aquela pessoa que facilmente você vê juntando coisas. Você chega lá, por exemplo, você chega na casa de um avarento, ele tem um 386 na casa dele. O que é um 386? Alguém sabe? Você puxa a... É depois de 286. Né? É um computador que deixou de existir há 10, 15 anos. Qualquer celular é melhor que ele. Mas ele não conseguiu abrir mão daquilo. Ele pode ter vários computadores, até um novo hoje. Mas ele precisa, na casa dele, ele vai achar o 386, 286, 186, o 586. Ele vai ter todos esses guardados. Então, todo colecionador, porque ele é capaz de abrir mão. Ele não consegue abrir mão daquilo, porque a sensação dele é que aquilo me pertence, eu não posso abrir mão. É aquele cara que tem um guarda-roupa cheio de roupa e nunca dá uma roupa para ninguém. Então, na realidade, se manifesta não só em relação a ele, mas em tudo que ele tem, ele se sente com essa insegurança de que se ele dá, vai faltar, ele não vai ter mais. Então, se você pensar um pouquinho em pessoas que você conhece, você vai perceber que essa marca na pessoa era muito forte em todas as áreas da vida dela. É aquela pessoa que não empresta o carro para ninguém, é aquela pessoa que não recebe ninguém em casa, é aquela pessoa que não dá um pão para ninguém. Ah, vai trabalhar para comprar seu pão. Porque é uma marca de caráter muito forte, ele não abre mão de nada. E aí você está certo, não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com a atitude, que aí esse texto reflete muito bem, né? É o medo. E que se eu der, eu fico sem. Então eu preciso segurar. Se é aquilo com segurança. Com dinheiro. Não pega esse copo, não, que esse copo foi da minha tataravó, a mãe da mãe de não sei de quem. Que... É o cara do sorrisão. De proteção, né? De cuidado. Tipo, Marcelo, eu lembro. Através da piscina, o sorrisão tá sequinho. Eu lembro a palavra lá com o Isaac, né? Aí eu lembro lá o texto e surgiu essa, avarento, né? Aí parece, qual que é avarento? Aí eu fui. Ficar pra ele, né? Aí depois, dois dias depois, ele tava comendo, não sei o que foi, né? Aí Tainá pediu a ele, né? Aí ele fez assim, aí depois, deixa eu pensar, se eu não der, eu vou ser avarento, né? É isso mesmo. Aí foi um preço muito alto, né? Tirar a comida dele para dar para a papa de comer para o jogado. Feito no tratamento. Graças a ele, na hora ele lembrou assim, mano. Deu logo. Querido, 2 Coríntios 8, 9. Por favor. 2 Coríntios 8, 9. 2 Coríntios 8, 9. Glória a Deus pela vida de Jesus. Amém. Porque tudo que nós precisamos ser e aprender a ser, nós enxergamos nele. O que é que diz 2 Coríntios 8, 9? Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza nos tornasseis ricos. Conhece alguém que abriu mão mais do que Jesus abriu? Sem comparação. Sem comparação, né? Então, ele sendo rico, se fez pobre. E nós somos pobres e achamos que somos ricos, né? Ele diz aquela palavra às igrejas lá da Ásia, né? Aconselho que vocês comprem, porque vocês são pobres e nu, compre de mim. Então, nós devemos cair em si do que é a nossa realidade e buscar no Senhor essa graça. 2 Coríntios 2,17. 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Porque nós não estamos. Mercenários, o que é um mercenário? Mercenário é alguém que faz por dinheiro. É. O cara sai aqui de Natal para a França, para lá ser treinado e lutar na legião, não sei o que lá, lá na África, porque ele vai receber 5 mil livros. Qualquer país que... Ele é um soldado pago. Ele não briga por causas, ele briga por causa do dinheiro. Que pagar mais leva. Esse é o mercenário. Por causa do dinheiro. E o perigo do mercenário, querido, o perigo do homem que está no ministério. Porque se ele é avarento, mas chegou até o ministério, ele vai fazer mercadejando a palavra. O perigo é que quando ele vê, viu o lobo, o que é que Jesus disse que ele faz? Ah, o mercenário. Dá no pé, como você diz. Deixa seu pé desaparecer. Diferente de Davi, que botou o urso para correr, o leão para correr e manteve-se lá. Então, isso são coisas simples. E aqui eu paro a minha listazinha. Recapitulando aqui para vocês, irrepreensível, modesto, apto para ensinar, neófito. Não neófito, não neurótico, por favor, não arrogante e não avarento. Lembrando que nos últimos dias nós devemos redobrar os cuidados, porque os homens serão arrogantes, orgulhosos, avarentos. Devemos buscar ter essas características no meio do povo de Deus abundantemente, que todos possam ser não avarentos, que todos possam ser não arrogantes, que todos possam ser aptos para ensinar, e assim vai. Isso deve ser a característica da igreja. Se a gente pudesse fazer, podemos fazer uma espécie de currículo, pode pegar essa lixazinha, ter como alvo, ensinar isso, quero que meus irmãos sejam isso, alcance isso. É o que Deus quer, no meio do povo de Deus. Isso vai abençoar grandemente a igreja.